vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo. Mano, entenda isso, entenda isso. Seja em qualquer lugar, o justo pela fé viverá. Vê, Jesus derrama a verdadeira fé para sermos salvos e justificados. Tô ligado, é fácil falar que tem fé na medida exata. O difícil é caminhar, né, por cima das águas. Quem não crê, eu só lamento, pois a palavra, irmão, é o firme fundamento. Na fé que tenho coragem pra enfrentar o mundo e suas dificuldades. É mesmo assim, seremos atribulados, porque a vida é uma viagem. Dentro de um barco terás aflições, isso é verdade, mas Jesus é a pessoa que acalma a tempestade. Na verdade, você não precisa ver, você precisa é crer que o impossível vai acontecer. Não faça como Tomé, que deixou de crer e enterrou sua fé. Ou como a irmã de Lázaro, quando viu seu irmão sem vida, se esqueceu daquele que dá o sopro de vida. Cadê a fé, mulher? Eu sou a ressurreição. Fica tranquila, eu vou trazer o seu irmão. Pra mover a montanha, tem que crer de coração. Trocar o problema pela solução. E é nisso, prossigo para o impossível. Invisto naquilo que tanto eu acredito. Na fé, prossigo para o alvo Jesus Cristo. Na fé, prossigo para o alvo Jesus Cristo. Mas não vivo por vista, vivo por fé. Creio na rocha que me põe de pé. Não ando de ré, o passado passou. Confio e acredito no meu Salvador. Mas não vivo por vista, vivo por fé. Creio na rocha que me põe de pé. Não ando de ré, o passado passou. Confio e acredito no meu Salvador. Fé pra crer, crer pra depois ver. Vê o impossível chegando até você, irmão. Presta atenção. O crente verdadeiro tem que ter convicção interior, fundamentada na palavra do Senhor. A fé capacita a alma do crente a tratar o futuro como se fosse o presente. Minha fé é de doidar, mas por isso não me estranha. Eu sou pequeno, mas minha fé é uma montanha. Siga o exemplo de Davi, agiu com fé e viu o gigante cair. Elias, que clamou a Deus sem ver, pediu com fé e viu o fogo descer. Noé construiu a arca firmada e a rapa que mangava morria afogada. Noé e sua família na arca eram salvas. E eu vou orando sem cessar, sem parar, sem vacilar. Vou prosseguindo com amor, sem rancor, acreditando na vinda do meu Salvador. No que me conduz, firme em Cristo, levando a minha cruz, perseverando, suportando, agarrado na fé e o deserto atravessando, confiando no Senhor como um bom cristão, firme como os montes de Sião. E é nisso, prossigo para o impossível, invisto naquilo que tanto eu acredito. Na fé, prossigo para o alvo Jesus Cristo. Mas não vivo por vista, vivo por fé. Creio na rocha que me põe de pé. Não ando de ré, o passado passou. Confio e acredito no meu Salvador. Mas não vivo por vista, vivo por fé. Creio na rocha que me põe de pé. Não ando de ré, o passado passou. Confio e acredito no meu Salvador. A verdadeira fé bíblica não é um tipo de pensamento emocional ansioso. A verdadeira fé é a convicção interior fundamentada na palavra de Cristo. A fé capacita a alma do cristão a tratar o futuro como se fosse o presente e agir como se visse as coisas invisíveis. Mas não vivo por vista, vivo por fé.